Descida, descida, descida, gol 1, 172. Gol 172, descida para 2510, 10, 15. É o ajuste. Autorizado a final em nave, reporta na final. 2500, 1015, reporta na final. Salvador, passaria do 2222. 2222, boa noite. Formação Bravo em curso. Prepara a saída Arbor 1 e aguarda um minuto. Arbor 1 na frente da Bravo, está mais tudo para a copa 2222. S4062, autorizado 2500 pés, ajuste no 0, no 5, reporta na final, Renato. Ok, 2500, reporta na final. Gol 1, 172. Gol 1, completa final, torre 1, 8, decimal 95, confuso. 18, 95, obrigado, até já. Salvador, passarendo 2222. Passarelo 2228, autorizado Vitória da Conquista, nível 180, decola da 1-0 com primeira curva direita, na saída Arbor 1 após Elefo. Após direto ao Flore, conforme rota, transponder 5061 no controle 120 desse momento. E o transporte, cara? 5061. Ok, é 180 para o Vale Conquista, se não der direito, vai dar Arbor 1, transfer left ao que é direto. 5061, transfer 208, é o controle de saída, passaria do 2222, está ali para o pushback para a Vena 1-2. Passaria do 2228, cotejamento correto no gate, correção no remoto 1-2, autorizado, pushback acionar a parte técnica. Ok, remoto 1-2, e se tiver questionamento, encontrar a parte 2228. controle, Salvador, Oxinara 6074, Serra 074, a sua identificação, desce ao nível de voo 050, direto Serra Vito 366, da presente. Serra Vito 366, da presente, 050, 6074. Evening, Sun 2891, Squawk Island, descent to level 060 via bunker arrival. Down for level 060 via bunker arrival. Interceptando final, avisou. 4062, completa final, torre 1-8, decimal 95, bom pouso. 1895, boa. Torre Salvador, boa noite, azul 4062, final de 9 milhas da Renate. 1972, solo 02, chamando 21, decimal 9, solo 2. 21, pronto, obrigado. Boa noite, azul 4062, vem com a centena, com meia dúzia de nós, tudo autorizado, pista na zero. Mesmo pouso, nome zero. 1972, taxi via Alfa, reporte 82 direito. Alfa, tá Juliette. A bordo, 4 horas e 20, taxi via parte 1 no Índia, posto de paratão e 1-8, decimal 95, altimetro 1-0, no 5, bom voo. Controle Salvador, boa noite, voo 1-0-9-8, está em descida para 1-7-0, sempre da informação alta. 1098, aciona a identificação, desce ao nível de voo 070 via chegada Mari. 070 via Mari, 1098. Juliette, voo 1972. 1972, ingresso via Juliette, teu guia no 0, atenção até aí da passarela, já liberou a Juliette. Ok, Juliette para o 1-0-1-9-2. Salvador, boa noite, passaria 2018, ponto de espera 10 pronto, visual com aeronave na curto final. Boa noite, passaria 2018, autorizado em linha e manter, pista no zero. Eu mantei no 10, 2018. Dona Fox para aqui, o 4062. 4062, o solo foi 07, chama no 21, décima 9. 9, Salvo Salvador, boa noite, azul 4062. Centena com 79, autorizado a decolar, pista no zero, passaria do 2228. Livre de decolar no zero, 2228. 62, Alfa Kilo Pat 3, corrigindo, tem 5 Lima, é a posição prevista. Alfa Kilo Pat 3, 5 Lima, 4062, boa noite, só para lá. 9742, foda-se. Passaria 2228, decolou ao 09, chame 120.8, bom voo. 1208, obrigado. 1500 pés, com ajuste 10115, autorizado a final em nave, reporta na final. 1500 pés, 10115, reporta final 60, segue passo. Drone Passaredo 2228. Passaredo 2228, contato radar, sobe via nível 180 na saída árvore. 2228. Bruno 098, da presente voo Serra Vitor 366, descendo para o nível 050. É, direto 366, descendo 050. Down to 8901, after pelo position, fly to Serra Vitor 368, and descend to 4000 feet, in H1015. Okay, clear to 6,000, sorry, for 4,000, Oceano Age 1015, 38901. And after Pelo position, fly direct to Sierra Vista 368. Of course, after Pelo position, Sierra Vista 366. Uno 228, aciona a identificação, desce via chegada a mar e nível de voo 070. Autorizado, aponte para Bog e TAP. Passarei 2228, informa o tráfego na posição de 11 para 12 horas, 19 milhas, rumo nordeste, cruzando agora o 060 em descida, é um 737-800. Certo, grato. O Gol 1098, tráfego 1 para 12 horas, 17 milhas, rumo oeste, cruzando o 060 em subida, um Alfa Tango 72. Gente, pode continuar a descida, o Gol 1098? 098, 2500 pés, ajuste no 0 no 5. Ok, obrigado, repórter estabilizado, no 098. Correto. Estabilizou a 0074. 0074, torre, 198, decimal 95, bom pouso. 198, obrigado, bom trabalho. Corre Salvador Oceanário 6074, está passando 372. 228, agradece. 5 no 0. 5 no 1 centena com 8 nós. Gente, atualizado, pouso 5 no 0. Turn 3891, after Pelo, Sierra Vista 368. Turn your right, 368 now. Okay, right, 368 now, turn 3... Turn 3891, no curve agora, na proa 240. 240, 3891. Gol 10, gol no 098, curva à direita na proa 080. No 098, direita 080. Curva imediata agora no 098. Aqui, então, sim, estamos curvando agora. Turn Sun 3891, turn your right and head 0280. 280, we have the traffic inside, heading 280. I say to you to ask your field position to fly to Cerrito 368, and your read back twice. Yes, I gave you the wrong read back because I didn't understand and you didn't say anything. Thank you. Your read back is correct. Your read back was off course after pillow position 368. Containing 4000, heading 240, now 260, 38901. 1098 estabilizado no LF. 098 completa final, torre 198, decimal 95. Desculpa, no GPS, ok, gente, torre 1895. Queria desculpar, gol. Isso, tem caso. Valeu. Sun 3891, turn left, head 140. Left 140. 140, turn 3891. Salvador, boa noite. Gol 1098. Tendo 2228. Prossiga 2228. Poderia coordenar pra gente direto o destino? Aguarde o instante, tentaremos junto ao centro. Positivo, e o nível 200, tá? Positivo. Aguarde um instante. Obrigado. 7-9. Aguarde um instante, está bem. É o gol 1098, ok, senhor? É, afirmo, gol 1098, perdão. Sem problema. Eu chamei a 074, taxi via Alfa, quilo, parte 3, quando lá tem seus sinalizadores. Alfa, quilo. Distância e aí? Parte 3, a primeira taxi via à sua esquerda. Então, a primeira taxi via à esquerda, eu tenho como delta. A gente está ciente desse problema com as cartas, já foi passado por algumas companhias que há um erro nas cartas. No caso, a taxiway à sua direita, a primeira à sua direita após a taxiway Eco, e a taxiway Delta, que taxiaria até a pista novamente. A taxiway à esquerda é a taxiway Kilo. Já foi passado para a nossa chefia e para algumas companhias desse erro e solicitado a modificação das cartas, ok? Assim, tinha passado as Limas? Afirmo, posição 2 Lima, que está informada aqui pela esfera pra gente, ok? Primeira esquerda 2 Lima, então pro 6074. 66, descida está autorizada até o nível 050. 050, pode estar aqui presente. Controle de Salvador, Cordial, boa noite, 2703 da Azul, informação Bravo, modo bom. Dois sete no 3, acione dedicação. Acionado dedicação, mantém 160, possibilidade de voo 367. Autorizado, 367, após o 367, voo Serra Vito 366, azul 27 no 3, o contato radar estabelecido agora a nordeste de Salvador, 73. Afirma, então voando 367 após o 366, obrigado, azul 27 no 3. Passaredo 2228, autorizado, nível 200 e da presente direto conquista. Obrigado, senhor. we have Victor 366, we have the runway inside, 3891. 3891, call tower frequency 118.95. 118.95, had a good shift. Livro, vou 1098. 1098, seu solo foi aos 20, chame no 219. 219, 1098. Salve, Salvador, boa noite, 1098. 1098, boa noite, táxi de Alfa Juliette até o gate 03. Alfa Juliette até o 03, 1098. No 228, autorizado a descida para 2.500 pés. O ajuste em Salvador no 0 no 5. Reporta na final, Renato. Good evening, 38901. We have landing gear down and locked. Evening, 38901. I have in sight. Clear to land on runway 10, wind 100 degrees, 07 knots. Clear to land, runway 10, Visual com campo voo no 228. No 228, completa final torre 1 no 8.95, composto. No 8.95, trabalho. Controle, torre Salvador, muito boa noite. Bom dia, gol no 228, estabilizado, visual com campo. Boa noite, gol no 228, continue a aproximação, agora de pista livre. Metrô Centena com 5 nós. Guardando. Sombra 25, chegando a 219, obrigado. 219, graças, boa noite. 1228, pista 08, pouso autorizado. Pouso autorizado 228. 3291, taxi via Alfa Juliette até o Gate 06. Alfa Juliette para o Gate 06, até 329, obrigado. Passarido 2228, chama o centro, frequência 1260, secundária 1128, decimal 8, bom voo. Salvador, azul 2713, ideal de descida. 2713, desce para 4.000 pés, ajusta no 095. 4.000, ajustada no 095. Obrigado, 2713. Confirmando o destino São Gonçalo do Amarante. Afirmo. Autorizado 370, o peso 1-0 primeira aerovia após conforme a rota prevista no plano de voo. Decola da 1-0 com primeira curva à esquerda na saída Pulca Transição Zipar. Responde 5067, controle 120 do São Luís. Está aprovado o nível 370 para São Gonçalo do Amarante via Upper Zulu 1-0. Bola da pista 10, a subida é Pucca, transição de par, o transponder 5067, controle 1208, chamará para puxa acionado. 1098, procedimento correto, reporte pronto para o pushback no 06. Obrigado, senhor. Solo 30, chama no 219. 219. Solo Salvador, boa noite. 1-2-2-8, na 1-2-2-8, boa noite. Alfa, Kilo, Pátio 3. Quando lá tem que sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3. Lá, com quem? No lá tem que sinalizador. Fechou o som? Yankee Lima na escuta. Cinco mais cinco, alfa Yankee Lima. Azul 27 no 3, depois do CA Vitor 367, voo 366. Descida está autorizada para 2.500 pés, o ajuste no 0 no 5, reporta na final. Afirma, então após o 367, autorizado o procedimento, voo 366 para 2.500, vai reportar estabilizado. O Azul 27 no 3. Yankee Lima autorizado do gate 09 até o quad 3, reporte finalizando. Passando Serra, Victor 366, estabilizando o procedimento azul. 27 na 3, senhor. 27 no 3. Completa final, torre 1 no 8, decimal 95, composto. 1895, nosso muito obrigado, excelente noite, até a próxima. Comandante, posição 3. 1098, autorizado para estiver questionar a reportagem. Para. Passou 366, baixado, travado, corrigindo, é, estabilizado, senhor. Boa noite, azul 27 no 3, avistado, vento da centena com 62 de nós, pouso autorizado, pista na 0. Afirmo, está com pouso já autorizado na 1 na 0, azul 27 no 3. Yankee Lima, desconsidere a última instrução, autorizado prosseguir até o través do gate 06, reporte no através do gate. Só informando uma aeronave para pouso, vai prosseguir para o parte 3. Quando estiver no através do 06, reporte para a gente ver. Salvador, muito boa noite, é porque é um zero tufa. Conseguiu o zero tufa. Stand by, te copia um minuto, please. Stand by, pode ficar o zero tufa. Táxi Gol 098 com 38, 12:40, Fortaleza. 1-3-8? Não, 038. Gente, 038, táxi CV Índia, ponto de espera, chama a torre 1-8, 395, altímetro 1-0-5, bom voo. Índia, ponto de espera 295, Gol 098. Both guys are at your far right, you copy? Te prossiga com cautela até o parte 3. Reporte visual com a Terra ingressando no pátio via taxiway Kilo. Taxi lentamente, por gentileza, dando passagem à aeronave. Alfa Yankee Lima para informação, a aeronave prossegue de acordo com a aeroproposição 1 no pátio 3. Confirme a posição para qual prossegue. Um, 219, obrigado, excelente. 2713 azul. Bruno 098, boa noite, autorizado a alinhar e decolar. Pistão 90, gente, uma centena com meia dúzia de nós. Vai alinhar e decolar da 10, bom 090. 01, confirme a posição para qual o senhor prossegue. Solo, azul 2713, lembrou o Cisco. Azul 2713, taxi Alfa, Kilo, parte 3, posição informada pela infraera 1 Lima. Afirmo, Kilo, parte 3, 1 Lima, obrigado, vamos embora. Negativo, Alfa Yankee Lima, posição informada que a aeronave está ingressando no pátio 3, prossegue para a posição 1 Lima. A sua posição é informada pela equipe de solo. Foi passada alguma posição? Gente, iremos coordenar aqui com o infraero alguma até escuta permanente. Alfa Yankee Lima prossegue para a posição 1 no Romeu, ok? Pode prosseguir, a aeronave já partiu na posição 1. Pode finalizar o rebote. É Portugal 024 Red Fox. Go ahead. JTU Lisboa, flight level 350. Take off runway 10, after 4 take off left turn. Momo departure after Dilube. Position after according to the flight plane rules. Squawk 5074 and Salvador approach frequency 120.8. Voo 1098. Nicolas 47. 1247. Salvador Air Portugal 024, clear to Lisbon, flight level 350, take off 10 with a left turn, Momo departure, Dilu transition, then flight plan route on squawk 5074, departure frequency 1208. Portugal 024, ready back correct, report ready for push and start on gate 11. I will. 292, adicione identificação, desce via para o nível de voo 050, chegada a Mário. A frequência do controle Salvador, por favor. 120, décima 8. 08. Salvador, voo 098. Estou no 098, prossiga. Decolou, cruzando 060 para o 370. Bono 098, contato radar, saída Fulca, nível 370. 370, quando possível, para o de Zipar. Controle, gol 1098. Prossiga. Quando possível. possível direto zipar, por favor? Pode fazer na sala. Ah, obrigado. Autorizado Zipar, Gol 1098. Zipar, 1098, obrigado. Autorizado Sr. Vitor, 366, descendo para o 050, Gol 1592. 050, 366. Ano 098, chama centro Recife, ano 26, decimal 85, alterna 12545. 1285, 1245, 090. Salvador, bom dia. 317 da TAN, cruzando 290. Sim. Bravo. 3170, oceano, identificação de chegada à mar e se mantém o 050. 050, chegada à mar.